Olho Pintado. Opa, isso é pra galera que divulga nosso trabalho, Olho Pintado, pra tocar nos paredões. Alô, meu parceiro Gigante Produções, bora! Deixou, a gente se feriu. Que parecia simples, briga evoluir. Uma explicação deve existir, porque a gente se largou no auge do querer. Muitas coisas pra viver. O tempo tá passando muito rápido. Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder. O que é que eu vou fazer na minha vida sem você? Diz que vai voltar. A minha cama sente falta do teu cheiro. Prometo mudar. Não dá pra imaginar a vida sem seus beijos. Diz que vai voltar. A minha cama sente falta do seu cheiro. Diz que vai voltar. A minha cama sente falta do